galinho vou ficar freguês. E se tudo isso não adiantar, eu vou vestir meu terno branco outra vez. Thank you.

te amei.